jogado, coração em pedaço. Só o seu beijo tira essa agonia e me faz respirar. Chega remando devagarinho, olha e fica mandando beijinho. Brisa leve, traz seu cheiro e dá um desespero. Fico contando as horas pra ver se a maré te traz. Chega jogando esse chaminho, tô correndo um grande perigo. Toda vez há um frio na barriga, todo encontro era uma despedida. Se quiser eu te levo pro meu mar. Passou a onda, a balança levou amor pra bem longe. Como um peixe fui fisgado ao te encontrar. Mas não passou de um sonho, queria te encontrar de novo. Minha sereia preferida, volta logo desse mar. Afogado, tô jogado, coração em pedaço. Só o seu beijo tira essa agonia e me faz respirar. Chega remando devagarinho, olha e fica mandando beijinho. Brisa leve, traz seu cheiro, me dá um desespero. Fico contando as horas pra ver se a maré te traz. Chega jogando esse chaminho, tô correndo um grande perigo. Toda vez dava um frio na barriga, todo encontro era uma despedida. Se quiser eu te levo pro meu mar. Passou a onda, a balança levou amor pra bem longe. Como um peixe fui pescado ao te encontrar. Mas não passou de um sonho, queria te encontrar de novo. Minha sereia, só você assim, ó, vai. Passou a balança, levou amor pra bem longe. Como um peixe fui pescado ao te encontrar. Mas não passou de